Quem quiser embarca na nave. Tá na hora de partir. Apertem os cintos e boa viagem. Invadindo teus ouvidos, tomando todos os sentidos, fazendo num improviso, eu vou te levar comigo numa longa viagem rumo ao desconhecido. Equipamento checado, afirmativo, prossiga. Aperte o cinto, minha nave nesse momento decola. 3, 2, 1, contagem regressiva agora. Aqui não fica russo, e se ficar eu mudo o curso. Insólita viagem, MP4 tá só de passagem. Eu tiro o ônibus enquanto os trouxas vão pagando o vale. É tipo meu parceiro Nico improvisando no freestyle. Mesmo no baile ou de esquina com os parceiros, eu sigo viagem, ninguém sabe o meu paradeiro. Cenas visões, tomando grandes proporções. Insólita viagem, causando alucinações. Cenas visões, tomando grandes proporções. Insólita viagem. Cenas visões, tomando grandes proporções. Insólita viagem, causando alucinações. Cenas visões, tomando grandes proporções. Insólita viagem. A nave já não para, o combustível é o verso. Piloto automático acionado, módulo expresso. Viagem sem regresso, não requer passagem. Ouve a rima, chega junto na caixa e no bumbo. Sentimento fundo, no pit desperta. Requisito básico é ter mente aberta. Toque a nota certa, abra a passagem. Próximo portal, fronteira da fase final. Capitão Nego Tiger, na boleia da nave. Acelerando a cada vez que rima uma frase. Vírgula e crase, aqui não valem nota, pronúncia, dicção, é o ritmo que importa. SOE a frota, segue em comboio, desde cedo separando trigo e o joio. Posso não estar no gueto, mas ele comigo na fantástica viagem rumo ao desconhecido. Cenas visões, tomando grandes proporções. Insólita viagem, causando alucinações. Cenas visões, tomando grandes proporções. Insólita viagem. Cenas visões, tomando grandes proporções. Insólita viagem, causando alucinações. Cenas visões, tomando grandes proporções. Insólita viagem. Próxima parada, sei lá pra onde vamos. Nem todos são humanos, observo diversos fulanos. Pelo telescópio, enxergo até a Tóquio. Mas chapado pelo som, já não sei pra onde vou. Na caixa explode, é como um combustível. Elevando a viagem, acima mais um nível. Aumenta o volume e regula logo o grave. Microfonia na sintonia do rádio da nave. Sem destino certo, nós somos milhares. Pronto pra sair e respirar novos ares. Vários andares, sobe tua adrenalina. Tipo loucos da cachola, hip hop, skate, vida. É o que inspira, pira a mente pra viajar. Fazendo som que te leve a qualquer lugar. Sem hora pra voltar dessa viagem, rapá. Câmbio e desligo, mas só volto quando acabar.